Os nossos inimigos terão que enfrentar. Por quê? Somos multidões e multidões numa só fé, soldados a lutar. Nossa arma e armadura é a espada da palavra e o nome do Senhor. Nosso ato de bravura é a fé inabalável em um Deus que é vencedor. Nem fogo, nem água vai nos fazer parar. Pela água e pelo fogo, nosso Deus conosco está. Nós somos milhões, sem distinção de raça ou cor. Nosso nome lá no céu é batalhão de adorador. Cadê o campeão? Olha eu aqui. O exército de oração. Olha ele aqui. Somos todos dependentes, elos de uma corrente que eu vendo mal sair. Vai sair. E a espada de poder. O mistério que é só crer. Está em ação. Nosso grito é de glória. Glória. Nós somos um exército de irmãos. Nós somos um exército de irmãos. Vamos! Um exército de irmãos. Um exército de irmãos. Coragem. Nem fogo, nem água vai nos fazer parar. Pela água e pelo fogo, nosso Deus conosco está. Nós somos milhões, sem distinção de raça ou cor. Nosso nome lá no céu é batalhão de adorado. Cadê o campeão? O exército de oração. Olha ele aqui. Somos todos dependentes, elos de uma corrente que ordena o mal sair. Vai sair. E a espada de poder já está na mão. O mistério que é só crer. Nosso grito é de glória. Glória. Nós somos um exército de irmãos. Nós somos um exército de irmãos. Um exército de irmãos. Um exército de irmãos. Coragem, fé, ação. Um exército de irmãos. Um exército de irmãos.